pra gente fazer um som diferente, Paulo César Baruch. Pois é, Zé. Ouvam. Claro que eu peguei a mais louca, né? Yeah! Fique à vontade. Ei, ei, mãozinha lá em cima aí, batendo pra lá. Ainda que eu fale a língua dos anjos do Senhor, se eu não tiver amor, diz o quê? Nada valerá, não. Ainda que eu fale em mistérios insondáveis, se eu não tiver amor, nada adiantará. Diz o quê? Nada valerá. Se eu não tiver amor, como um sino eu serei, como um metal que soa. Se eu não tiver amor, eu quero é. toque, senhoras e senhores.